mas não eram ainda de entendimentos, porém, soltavam a voz cada vez mais. No décimo degrau, já eram gagos com algum entendimento, mas muito vago. Décimo primeiro degrau, mais adiantados, pouca coisa. No décimo segundo degrau, da mesma forma. Nessa fase, a resina, já com sua deformação bem desenvolvida. No décimo terceiro degrau, a água penetrou, em grande extensão, por baixo dessa cinza da resina. As partes sólidas foram ficando e as não sólidas descendo e a água, tomando conta desses lugares, originando as separações das terras. As partes não sólidas, com a penetração da água por baixo, afundaram e as partes sólidas são as que estão aí. Foi nesse 13º progresso que começaram essas divisões. Agora, perguntais: e por que o mar se mexe? Digo eu. Porque o mar é vivo e produz vidas. Ainda mais perguntais. E porque a água doce move-se muito pouco? Porque também tem vida, mas não tem a força da sua vida, como a do mar. Não tem força como a do mar, por quê? Porque a água doce tem vida pacata e sossegada e a vida da água do mar é agitada. Então, quando começaram as separações das terras ocasionadas pela água, a lua começou a aparecer, muito pouco se divulgando. No 14º degrau começou a nascer uma vegetação completamente diferente dessa que vocês conhecem, porque nesse tempo ainda não chovia. O progresso era ainda de gagos e os viventes, de tanto se esforçarem para gaguejar, sentiam ressecamento na garganta e começaram a fazer uso da água aos poucos. Com o tempo, foram aumentando seu uso, originando a dilatação dos órgãos. No 15º degrau começaram a fazer uso de alguns vegetais. Ainda eram gagos com insignificantes entendimentos, e já no espaço, havia grande quantidade de vapor que saía da cinza e da água, produzido pelo foco de luz, que cada vez mais aumentava o seu calor, a sua intensidade. Esse vapor, acumulado até uma certa altura, com o tempo, virou água, produzindo chuviscos, sendo nessa fase que começou a aparecer a chuva e foi nesse mesmo progresso que começaram, também, as gerações dos animais. No 16º degrau é que começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí, eram eternos, mas não tinham entendimento das coisas. No 17º degrau já estavam bem desenvolvidos e a deformação também, começando aí, a usarem os vegetais com abundância. Foi quando surgiram os primeiros casos de morte. As novas gerações começaram nesse progresso e duraram uma longa eternidade. Morriam e nasciam gagos, com pouco entendimento das coisas. Comiam os vegetais que lhes apetecessem, e entre eles, os venenosos, que não conheciam e por isso, comiam e morriam. Começaram aí, as novas gerações, os entendimentos. Começaram a prestar atenção naquilo que fazia bem e no que fazia mal, porque comiam e prejudicava. Vieram então, nesse 17º progresso, diversas gerações. No 18º degrau, a lua já aparecia com as suas modificações, e as estrelas também. A deformação já estava quase totalmente feita. Começou a aparecer o dia e a noite, porque o sol começou a fazer a sua trajetória, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. 19º degrau, 19ª eternidade, com bastante entendimento das coisas. A vegetação completamente modificada, por já existir o dia e a noite. E a esta altura, já chovia. Pouco, mas chovia. No 20º degrau, em progresso, novas gerações, novos entendimentos. Entendimentos regulares, mas não tinham ainda noção das coisas, pois só quando chegaram ao 21º degrau, é que passaram a se compreender uns aos outros, normalmente. com a intensidade do calor e acúmulo do mesmo que subia, é que começaram as chuvas e os viventes começaram a se esconder em locas e tocas, a fazerem abrigos de palhas e só muito mais tarde, nesse 21º progresso, é que começaram a nascer os primeiros passos que aí estão vivendo. Antes de nascerem esses primeiros passos, já se entendiam e a vida era de trocas. E assim, estão aí esses dados, para certificação de como vieram descendo e por que esses degraus aí estão, o que querem dizer e a que eles correspondem. A formação dos bichos na Terra e sua degeneração. Na escrituração é que os viventes vão ver porque nunca puderam saber como foram feitos, nem como o mundo foi feito, pois vieram passando por todas essas deformações indicadas de aqui nestes degraus. Eis aí, porque a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, o porquê são bichos e o porquê nunca foram atendidos por ninguém, por mais que chamem, porque não foi ninguém que vos fez assim. Se assim são, é porque se fizeram assim e começaram a se fazer assim, pelo princípio da deformação. Está aí de onde vieram e para onde vão, por meio de imunização racional. Então, em que eternidade ainda estão? Na 21ª. E se fossem deformados em outros corpos, iriam para a 22ª, pois sabem muito bem que o progresso da degeneração impera em todas as coisas. Conforme vão se degenerando, vão minguando. Se esse progresso fosse até o fim, viria a extinção destes corpos, e outra geração muito pior surgiria. Viria então, a 22ª deformação. Então, perguntais. E como é esse progresso de degeneração? Digo eu. Em eras passadas, a duração dos viventes era de 800 anos, mas por o progresso da degeneração vir imperando, vieram caindo, vieram diminuindo e há bem pouco tempo ainda, duravam 300 anos, depois 200 e agora, bem poucos chegam aos 100. Dentro de pouco tempo não chegarão nem aos 50, vindo assim, à extinção, pelo progresso da degeneração, enfraquecendo as raças. Então, não sabem que são feitos dos restos uns dos outros. Só não chegarão a uma deformação muito pior do que essa em que vivem, por causa do conhecimento, que agora está aí, em vossas mãos. Quereis saber como seria o progresso dessa deformação? Seria muito pior. Todos teriam quatro pés, como os animais quadrúpedes. Não chegarão a ela. Isto é apenas para vos mostrar e cientificar como vieram se transformando, se deformando e quantas modificações tiveram por meio dos degraus de degeneração aqui esclarecidos, que são as eternidades e as formas como viviam. O que é imunização racional? Então, o que é a imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como em simples comparação, um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote, que é feito da parte racional, muito acima desse vácuo. Por meio desta luz, é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se, então, imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível. Depois de um certo tempo, o vivente começa a ver, mais ou menos, uma luz prateada, muito clara e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por esta luz, que é a luz racional. Isto é uma simples comparação, para análise de como é feita a imunização racional. Que o vivente, no princípio, não vê e sim, sente. Agora, perguntais. E o vivente fica iluminado por essa luz noite e dia? Digo eu, sim. E assim, depois de universalmente imunizados, a luz do sol diminuirá muito, começará quase a extinguir-se, em virtude de predominar uma luz superior à sua, que é a imunização racional. Ainda perguntais, e haverá abalo na natureza? Não. tudo se modificará naturalmente dessa forma, não sentirão abalo de espécie alguma. Uma vez a porta daqui de cima aberta, é para abranger todos universalmente. Então, dizes. Nós queremos conhecer toda essa planície racional aí de cima e muito além ainda. E digo eu, nunca conheceram esse mundo aí que habitam, como querem já conhecer aqui em cima, sem aqui estarem? Sempre viveram aí nesse mundo, aprendendo até morrer, sem nada saberem, e por isso, os mistérios aí sempre foram conservados, sempre tiveram esse mundo como uma natureza misteriosa. Nunca souberam como foram feitos, como esse mundo foi feito, nem quem os fez. Não sabiam de onde vieram nem para onde vão. Não sabiam por que viviam nesse mundo e nessas condições. Ainda não conhecem tudo desse mundo que habitam e já querem conhecer tudo aqui da parte racional? Como podem? Quando aqui estiverem, sim, vão saber tudo, tintim por tintim, da parte racional. O porquê aqui assim e muito além ainda. Querer alcançar o que há acima da planície racional, é o vivente ser cego e imprudente. O vivente pede. Ah! Eu quero, ao menos, por discrição, que me digam como é. Bom. Estão aqui, os dados mais claros na escrituração, com bases verídicas e comprovadas, que a teoria é muito boa, mas a prática é melhor. A mania de muitos é quererem principiar por onde os demais acabam e vivem nesse mundo há tantas eras, sem nunca descortinarem o seu princípio e o seu fim e já querem conhecer aonde ainda não estão. Como vos expliquei, a planície aqui em cima é muito grande, muito maior que esse mundo que aí habitam. O progresso é diferente. Os corpos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. A vida é de pureza e não há sofrimento de espécie alguma. São eternos. Não são bichos, nem muito menos existem dois sexos. É um ser só. O alimento é muito diferente desse, empregado aí, como muito diferentes são os viventes que habitam aqui nesta planície. Não vem o sol. É um vivente. E muito acima dele, na parte racional, são outros seres. Mas diferentes são estes corpos. Não têm pernas nem braços, não são cabeludos, não são bichos. Como o sol, não tem pernas nem braços e anda. Isto, são explicações necessárias, porque há viventes que quanto mais se explica, mais querem explicações e outros, com meia dúzia de palavras, chegam logo ao fim do assunto e compreendem tudo. Existem naturezas rudes demais, outras, de menos. Umas, com facilidade de alcançarem, em horas, o que outros levam meses e anos para alcançarem. Estes dados são para todos lerem. Tenho eu, que responder sempre melhor do que desejam, dando-vos a saber o que é a imunização racional e como ela é feita sobre os viventes. Fiz esta insignificante comparação com o holofote porque assim há entendimentos com os porta-vozes. Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. Todos são porta-vozes. Mas o vivente pergunta, quem fala é a pessoa? Sim, é a pessoa, mas só o que a parte racional quer. Comparando, é o mesmo efeito com os rádios elétricos. Rádios são porta-vozes de quem? Das emissoras e o que as emissoras querem, é o que esses porta-vozes transmitem. E por que isto assim é feito? Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E falando-se de um extremo do mundo, é a mesma coisa que falar-se daqui, pois, por meio desses porta-vozes, tudo se sabe em toda a parte do mundo. Prova que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, que estes aparelhos já foram feitos com essa natureza. É como os rádios que são feitos para tudo transmitirem. Também o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se, e ser porta-voz da parte racional. Por terem o pensamento muito desenvolvido, é que são chamados de racionais.

A deformação das virtudes para a formação das sete partes, que compõem o mundo e sua volta ao estado natural. O Sol é patente às suas virtudes, bem como a Lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. E assim sendo, todos esses seres, com suas virtudes patenteadas, dão a razão do conhecimento do princípio da deformação, que já conhecem muito bem a razão dos seres a se inserem, pelas virtudes que neles estão deformadas. O porquê delas, a origem, antes da origem, o começo, a causa e a razão de assim serem como são. Portanto, aí estão as consequências de toda essa trajetória anterior, do antes de serem como são, o que eram e por que eram. Eu, o racional superior, provando e comprovando a solução e as soluções dessa deformação para o estado natural, dando o princípio e o fim, de onde vieram e para onde vão. Então, dizes, mais claro e mais compreensivo do que já está, não é possível. E assim, por meio de imunização racional, vem a transformação dessas virtudes, que aí estão deformadas, desses seres, que aí estão deformados, nessas sete partes, para o estado natural e uma vez nesse estado, todos estarão no seu natural. E qual é o estado natural de todos? É o racional. Portanto, está claro que os viventes, uma vez imunizados racionalmente, sabem tudo, definem tudo, conhecem tudo, normalizar-se-ão em tudo, enfim, resolvem o que nunca puderam resolver. Isto porque, na imunização está tudo. O saber, o princípio de tudo, o porquê da origem de tudo. Estão todos os poderes do mundo reunidos e por isso, o vivente imunizado é um completo de tudo. Completo de tudo, por quê? Porque vive com todo o saber, porque se salvou, conhece o seu lugar, a sua situação, a situação de tudo e de todos. Deixou de ser caduco, imunizou-se e dá provas sólidas, puras, perfeitas, claras e brilhantes de tudo isso. A humanidade, não resta a menor dúvida, ao ouvir falar nisto, vai se assombrar, ficar assombrada, e os viventes dizendo uns para os outros. Como é que pode ser isto? E quando souberem de tudo, tintim por tintim, aí então, dirão, é verdade. O mundo e todos chegaram na sua fase final. Todos salvos pela imunização racional. Assombrosa descoberta, que enche todos os corações de tanto júbilo, de tal forma, que nós nem podemos explicar. E assim, muitas lamúrias de muitos infantes. Como podemos explicar uma coisa destas, se esta é uma descoberta das mais assombrosas do mundo, porque jamais alguém esperou semelhante? E assim, todos com os seus argumentos mais brilhantes, para louvar o que no mundo chegou para todos. Dentro de pouco, o brilhante do dia será a imunização racional. Todos aclamando-a no mundo inteiro, numa só voz. Até que enfim, chegou para o mundo e para todos, a solução verdadeira. A vida brilhará para todos e todos viverão cheios de júbilos e de alegria. O contentamento, este nem se comentará. Será delirante. A satisfação emocionante, de quem recebe uma surpresa destas, inesperadamente. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas, em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas por assim não ser, é que é duvidosa, é que existe o desânimo e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí, o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como um símbolo de maravilhas. Mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem. Digo eu.